e a Carol Braga, que também são nossos ouvintes aí de Boa Vista, ouvindo o nosso programa pela rádio CRBR.com em Boa Vista, no Estadão de Roraima. Um abraço. Valeu, Rubênio, cabra danado. Rubênio é produtor de vídeo, né? De clipes. O Rubênio é um grande amigo, filma, sempre filmando os shows do Diego Valadares, produzindo muitos clipes por aí, né? Um abraço, Rubênio. Valeu pela parceria, pelo profissional que você é, tá bom? Meu amigo Fábio Gonçalves, de Águas Lindas, Goiás, também ouvindo o nosso programa em torno de Brasília. O Johnson Luca, em Goiânia, Goiás, também ligado no nosso programa. A Creuza Duarte, em Conisa, Mato Grosso. A Edinalva Raila, em São João do Paraíso. A Diva Silva, a todos vocês, muito obrigado, viu, pelo carinho. Silvana Machado, seus papais aí no sítio, ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos da Paraíso FM, os amigos da Interativa FM, de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, né? Todos a equipe da Interativa FM, o nosso amigo diretor Jota Santos, o operador de áudio Wesley Dalabeta e a nossa querida secretária Lia Pereira. Um abraço a todos vocês aí de Ipiranga do Norte, ouvindo o nosso programa. Um abraço, muito obrigado, viu? FM da Paz em Viçosa, Rio Grande do Norte. Um abraço a todos vocês. Vamos em frente. Luan Santana canta Tudo Que Você Quiser. E aí que cai a ficha que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. De avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Pra te dar a lua em tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Na palma da mão assim. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco minhas estrelas pra te dar a lua em tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Solta a voz! Hey! Só os anjos cantam comigo, hein? Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço à minha querida Jurcileuza Martins, em Fortaleza dos Nogueiras, Estadão do Maranhão, ouvindo o nosso programa pela Rádio Cidade FM. Um abraço, Paulo Artagma, a todos vocês, viu? Muito obrigado aí, Diane Fernandes, todos os nossos ouvintes aí de Fortaleza dos Nogueiras e da região de Carolina, Balsas, toda essa região ouvindo o nosso programa pela Rádio Cidade FM de Fortaleza dos Nogueiras, Estadão do Maranhão. Meu amigo Matheus Queiroz, em Padre Bernardo, Goiás, também ligado no nosso programa. Um abraço, muito obrigado. Minha querida Rainara, a Márcia Farias, a Patrícia Maiara, a Gorete Diogo Quinca, a Doralice, a mocinha com seu marido, o Edgar, a sua esposa, a Isa Torres, todos vocês amigos de Santo Luzito do Paruá. Um abraço, muito obrigado. Todos da equipe da Tropical FM. No quadro Ao Som da Viola de hoje, quem canta bonito, os meus amigos Berlim e Carlos Royce. Antes, porém, mando um abraço, meu amigo Zé dos Passos, todos vocês amigos da Rádio Beira Rio FM em São Francisco, Minas Gerais. Cantam Berlim e Carlos Royce, Canoa Velha. Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola. Tronco no pé de tamborim. Eu me recordo, velho pescador, que navegava nas ondas do rio. Ai, pescador, a navegar, desse menino que eu vejo a pescar. Ai, pescador, a navegar, te encostou, já não és tu que navega no rio. São barcos novos, novos pescadores. Vai, pescador, a navegar, este menino que eu vejo a pescar. Vai, pescador, a navegar, tempos que já se passou. Eu me recordo remanso do rio, e bem de longe eu avistava o pescador. Vai, pescador, a navegar, desde menino que eu vejo a pescar. Vai, pescador, a navegar, estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Muito bem, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar, minha querida Dávila Melo, Rio Branco, no Acre, ligada no nosso programa. A todos vocês aí de Porto Walter, ouvintes da Ocidental FM, muito obrigado, viu? Todos da equipe, a Flavinha Pinheiro, todos da equipe, Nonato Costa, um abraço a todos vocês de Porto Walter, do Cruzeiro do Sul, a todos vocês, amigos do Acre, nossos parceiros, né? A Edilene Ferreira é de Porto Walter e está sempre ligada no nosso programa pela Rádio Ocidental FM e sempre interagindo comigo aí pelo Facebook. Mas conforme disse antes, a partir de agora, um bate-papo sempre descontraído com esse amigo que sempre vindo a Brasília nos visita e agora trazendo mais uma novidade. Recebo agora no Mundo Sertanejo para um bate-papo, para cantar para a gente, para os nossos ouvintes, meu amigo Carmo Pires. Seja bem-vindo, Carmo Pires. Tudo bem, meu amigo? Graças a Deus, como sempre, é uma grande emoção quando eu chego aqui, mas hoje eu estou muito mais emocionado porque Deus me deu um grande presente. Eu estou sendo o canal para dividir com o mundo uma grande mensagem. Maravilha, meu amigo. Olha, no programa de ontem, inclusive, eu até adiantei a novidade. Eu disse que você hoje estaria no programa fazendo o lançamento da nova música e agora você cantando em castelhano. Kimberley, conte para mim, para os nossos ouvintes do Brasil e do mundo, como é que foi essa ideia de você compor e gravar uma música em castelhano? Na realidade, eu tenho observado e o compositor, ele pega todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Eu cheguei a uma conclusão, meu amigo, que o mundo está perdido, a humanidade está perdida, os valores foram esquecidos e que é preciso, urgente, as grandes personalidades do mundo hoje estão dizendo isso, os grandes cientistas, que é preciso que haja mudanças na humanidade, no comportamento, até para a preservação do mundo. Então eu acho que a humanidade está perdida porque ela perdeu o romantismo, ela perdeu o sentido da vida. A humanidade perdeu a essência da vida e nós que temos vozes, né, que podemos ajudar, temos que estar contribuindo para que isso se torne uma realidade. Então eu compus e gravei uma música, na verdade, em espanhol, né, para resgatar realmente esses sentimentos, essas verdades que foram esquecidas nas emoções humanas. E a música ficou simplesmente linda, linda. Eu já ouvi a música e os nossos ouvintes agora do Brasil e do mundo vão ouvir esse seu lançamento. E logo depois que a gente vai tocar a música, que os nossos ouvintes vão ouvir, aí você vai falar mais dessa ideia fantástica que você teve. Realmente foi uma luz divina, né? La essência della vida. La essência della vida. A essência da vida. La essência della vida. Em castelhano, né? É em espanhol. Em espanhol. É o espanhol e o castelhano. Exato. É um pouco diferente. É quase a mesma coisa, mas tem diferença de dialeto, então pouco diferente. Muito bem. Essência da vida em português. La essência della vida é em espanhol. Vamos ouvir? Dedico esta canción a las personas de todo el mundo que como yo vivirán y vivirán para siempre los encantos de Gigliola 5S. Cuando aún era un niño, Dios me dio la felicidad de conocer un lindo ángel que vino al mundo iluminar. Y por toda mi vida no pudo olvidar. Gigliola Cinquetti, como te amo, te quiero tanto. Porque, porque marcaste mi juventud con sus hermosas canciones y con la película dijo como te amo, eran tan bellas las emociones. Hoy recuerdo aquel tiempo en que los sentimientos eran verdaderos. Cuando el amor despertaba como una rosa en la primavera, y las parejas enamoradas daban el primer beso y soñaba en vivir una historia de amor romántica. Hoy el mundo se ha cambiado y la humanidad está perdida, porque mataron el romantismo, y es la esencia de la vida. Necesitamos rescatar nuestros valores y renacer en nuestros corazones el amor. Muito bem, ouvimos aí, que música linda, linda, linda, Carmo Pires, parabéns, meu amigo. Muito obrigado. Que inspiração foi essa, hein? Valadares, até vou falar um pouquinho agora aqui de psicologia, né? É, a infância é muito importante na educação de uma criança, né? Sim. Porque aquilo que é colocado na mente da criança na infância, ela carrega para a vida toda. Sim. E eu era ainda criança quando eu, muito romântico, né? Muito sensível, na verdade, como compositor, como artista, né? Sim. Então eu sempre gostei dos grandes filmes e das grandes músicas e dos grandes artistas brasileiros e internacionais. E eu fui muito marcado com um filme que eu e milhões de pessoas no mundo foram marcadas, e também com a música que traz o título do filme, Digo que foi a música e o filme Digo Como Te Amo. Primeira vez que eu fui ao cinema, era garoto, né? Assisti esse filme, foi muito bacana. As pessoas choravam no cinema. É verdade. As pessoas, né, saíam do cinema emocionadas, as meninas choravam. Então aquilo foi uma extraordinária emoção, e que as pessoas carregaram e ainda carregam nos corações, né, até hoje, as pessoas que conheceram, né? Dio come te amo, quando é possível. Linda canção. Enfim, eu sempre carreguei comigo isso, e hoje eu retratei, né, a história, né, do filme, da minha infância, a influência dele na minha infância. Sim. E da Digliola maravilhosa, né, a cantora Digliola Cinquetti, que é a própria atriz do filme. E eu fiz a música inspirado nisso, no que eu vivi e que sei que as pessoas viveram e nesse momento emocionaram, e eu quero emocionar o mundo resgatando isso, porque é o que eu sinto. Eu estou passando para o mundo o que eu vivi, para as pessoas que viveram, que conhecem, e também para as pessoas que não conhecem, para conhecer, para ver como a vida é maravilhosa quando existe o romantismo. Valadares, quero te falar uma coisa importante. Para você, Valadares, quando o ser humano começa a perder o romantismo na vida, ele começa a morrer. Porque o romantismo é a essência da vida, como está aí, la essência de la vida. Quando o ser humano conserva o romantismo, ele passa por qualquer dificuldade no mundo, na vida dele, mas ele vence. Mas sem romantismo, tudo acaba. É verdade, meu irmão. Parabéns, música linda, você realmente é um artista iluminado, um ser humano iluminado. Que Deus continue te iluminando e te dando ótimas inspirações, viu? Então, amém. Tá aí, lançamento, primeiríssima mão, para o Brasil e para o mundo, com certeza milhões de pessoas vão curtir muito essa música, como o próprio Carmo Pires disse, né? A essência da vida é o romantismo, la essência da vida, e a gente vai estar tocando aqui. Mas, meu amigo, recentemente você esteve no programa, lançou também a música Anjo Mineiro, homenagem à nossa cantora brasileira de sucesso, Paula Fernandes. Vamos ouvir novamente? Também, vamos lá. Anjo Mineiro, canta Carmo Pires. As portas do céu se abriram e um anjo apareceu. Desceu em Minas Gerais, sete lagoas escolheu para ser o seu reduto, novo lar que Deus lhe deu. E chegou cheio de graça, encantando sua gente. Um gênio se revelou, e ainda inocente, acalentava um sonho tão distante, tão presente. Com jeitinho de menina e um sorriso encantador, mantendo a simplicidade tão rica do interior, enfrentou tantas barreiras, venceu porque acreditou. Sim, dos teus olhos saem cachoeiras, sete lagoas, mel e brincadeira, espumas, ondas, águas do teu mar. Ela é. Por ter vindo com essa voz tão diferente que o mundo está aplaudindo, e onde quer que tu andes, multidões vão te seguindo. Paula Fernandes, te admiro de paixão, pra expressar meus sentimentos, lhe dedico essa canção. Com essas simples palavras, mas que vêm do coração. Paula Fernandes, dom divino verdadeiro, tua luz iluminou a tua terra primeiro, por isso te elegemos nosso anjo mineiro. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Hoje, abrilhantado por esse artista, cantor, compositor, Carmo Pires. Carmo Pires, voltando ao assunto da música, La Essência della Vida, você já está preparando a produção de um belo clipe com essa música, que estará no YouTube, no Facebook, em todas as redes sociais, também disponível para os nossos amigos do Brasil inteiro e do mundo assistir, né? Eu acho que, na verdade, como essa música, além de romântica, é quase que um documentário, nós vamos fazer vamos produzir um clipe oficial, uma entrevista comigo, né? Sim. Fazendo parte do clipe, para a gente lançar para o mundo em todas as redes sociais. Maravilha, com certeza vai ter milhões de acessos aí, porque essa música realmente é linda, romântica, e como você disse, o Brasil, o povo humano, a humanidade precisa amar mais, né? Campires, quem ama, perdoa? Eu acho o seguinte, eu, por exemplo, perdoo até meus inimigos, né? Tá certo. Porque eu tenho que amar mais o meu inimigo, porque eu amar só quem me ama, eu só estou trocando dia, né? Como a gente falava lá no interior, trocar dia, né? Eu trabalhar para você, eu trabalho para mim amanhã, né? Tá certo. Então, se eu amar só quem me ama, eu não estou fazendo nada. O importante é eu amar quem não me ama. Tá então, certo. Com certeza, se a pessoa realmente ama, ele perdoa. Perdão, né? Se você jogar fogo na sua mãe e queimar ela e ela sarar, ela não morrer, ela te perdoa. Com certeza. Entendeu? Nós temos que ter o dom. Porque ela ama o filho. É verdade. Quem ama, perdoa. Canta Carmo Pires no Mundo Sertanejo. Amor, eu não te traí, só meu corpo se envolveu. Foi só um lance de momento, pois meu amor é somente seu. Você sabe que te amo, que é seu meu coração. Você é a minha vida, meu sonho, minha paixão. Perdoe pelo amor de Deus, a seus pés estou ajoelhando, estou aqui te implorando, volte pra mim, meu amor. Quantas vezes você errou e eu sempre perdoei. Amor, tente entender, por ser humano também errei. Amor, eu não te traí, só meu corpo se envolveu. Foi só um lance de momento, pois meu amor é somente seu. Você sabe que te amo, que é seu meu coração. Você é a minha vida, meu sonho, minha paixão. Perdoe pelo amor de Deus, a seus pés estou ajoelhando, estou aqui te implorando, volte pra mim, meu amor. Quantas vezes você errou e eu sempre perdoei. Amor, tente entender, por ser humano também errei. Quem ama, perdoa. Muito bem, ouvimos aí Quem Ama, Perdoa. Carmo Pires cantou para vocês. Carmo Pires, para os nossos amigos do Brasil inteiro, e claro, do mundo, né, que queira fazer contato com você através das redes sociais para saber mais dessa música, ou mesmo os radialistas, né, que queiram tocar essa música aí na programação local, das emissoras que compõem nossa rede, como é que eles fazem contato com você? Por telefone, Facebook? Fique à vontade aí para okay. dar os contatos aí para os nossos ouvintes do Brasil inteiro, inclusive contratantes de shows também, né? Fique à vontade. Tá bom. Quero fazer só mais uma alusãozinha ao seguinte, Valadar. Algumas pessoas, porque em lançamento de rádio, essa música está sendo lançada em primeira mão no seu programa, sim, tá? Sim, sim. Ela não feliz. Está lançada, isso tá? Isso me honra muito, viu? E Deus sabe que é verdade isso. Quero te dizer apenas o seguinte, algumas pessoas, poucas pessoas que ouviram a música no disco, disco, as pessoas choram. As pessoas choram de emoção. Sim. E relembram e revivem todo aquele tempo e acham que realmente tem que trazer isso de volta. Eu tenho os meus canais, né? Tenho o Facebook, né? Tem, vamos postar o vídeo no YouTube, em todas as outras redes sociais. No Facebook é só pesquisar Carmo Pires? É, eu tenho o Carmo Pires, né? .com, e tem o outro nome que eu estava usando, que é o Kimberley, né? Kimberley, né? .com.br. Mas, na verdade, nós vamos postar isso aí, Carmo Pires, também. Sim. Tem a música que foi lançada com o nome de Kimberley, que é meu primeiro nome. Sim. E nós vamos ter em todas as redes aí, palco MP3, no YouTube. Sim. No Facebook, no Twitter, tudo estará disponível, as músicas. Ainda não está postado, nós vamos providenciar logo de imediato agora. Com certeza, La Essência de la Vida e outras canções suas estarão disponíveis também no palco MP3. Carmo Pires, muito obrigado por nos dar a honra de vir lançar em primeira mão aqui no Mundo Sertanejo essa sua linda música, seu novo sucesso, que com certeza milhões e milhões de pessoas pelo Brasil e pelo mundo vão cantar com você. Muito obrigado, irmão, e venha mais vezes, a gente vai continuar tocando aqui na nossa programação, viu? Ok, eu quero agora, com a tua permissão, falar direto aos corações e às emoções das pessoas que ouvirem e que gostaram dessa canção, é o seguinte: se uma pessoa gostar, se fosse apenas uma pessoa que gostasse, eu já estaria feliz, satisfeito, mas eu sei que são milhões e bilhões de pessoas que vão gostar, porque existe uma sinceridade, e eu estou dizendo, fiz para você. Para você que está me ouvindo agora, sim, você que está me ouvindo, é para a tua emoção, é para resgatar os teus valores, às vezes esquecidos, para você renovar a vida maravilhosa, agradeça a Deus a cada dia, e as emoções são, na verdade, a essência da vida. Muito bem, falou bonito, Kimberley, vou bater palmas para você. Muito obrigado. Um abraço, meu irmão, com certeza você estará em outros programas aí da nossa central de produção, né, com Cleito Aguiar, com Edelson Moura e outros mais. Sucesso, meu amigo Carmo Pires, volte mais vezes, tá, meu irmão? Com Deus, com Deus, todo mundo com Deus. Cante, cante pra nós. Paixão vira saudade. Canta, Carmo Pires. Menina vira mulher, bezerro vira boi. A paixão vira saudade de um amor que já se foi. A paixão vira saudade de um amor que já se foi. Menina vira mulher, bezerro vira boi. Cavalo tem que ter raça, caminhonete é traçada. Mulher tem que ser bonita, gostosa e apaixonada. Um cavalo pangaré não pega boi na invernada. Caminhonete sem tração deixa a gente na estrada. Não existe mulher feia, só mulher mal arrumada. Menina vira mulher, bezerro vira boi. A paixão vira saudade de um amor que já se foi. A paixão vira saudade de um amor que já se foi. Menina vira mulher, bezerro vira boi. Sou cowboy apaixonado, enfrento qualquer parada. Pra ver um rabo de saia, levanto de madrugada. Sou campeão de rodeio e também de vaquejada. De tempestade de peão, eu tô firme na parada. Quem quiser me ver, procure no meio da mulherada. Menina vira mulher, bezerro vira boi. A paixão vira saudade de um amor que já se foi. A paixão vira saudade de um amor que já se foi. Menina vira mulher, bezerro vira boi. Menina vira mulher,